discutir com toda como não quer subir. Depois eu cega os olhos da mente. Meu coração tá aberto. Energia negativa carregam e descarregam sobre mim. Batalha sem fim. Destruição. We'll be right back.